300, autorizado pro Odileda. 300 pro Odileda, 3602. Tudo bom? Pierre Valença, Marcon. Localizadora, tá? 3896. 896, chame a Torre Salvador, 198 decimal 6. 1862 com a Torre, tá? 3896. Decola da pista 17, direita, chame o PES 1935. O controle aciona o transponder 0171. Controle Salvador, bom dia, o Papa Papa, Serra, Tiro Delta, passo 250, descida 160, deixa informação mais. 6. Três, oito, nove, meia, pista 10, pouso autorizado, cheque o trem, vento 110 com 10. Autorizado o pouso na 10, tá baixado, travado, tá 3896. Salvador, bom dia, Papa Papa, Serra, Tiro Delta, passando 240, destino 160, sente pra mais. Papa Papa, Serra, Tiro Delta, acione identificação, autorizado prosseguir via chegada Bonf para 2000 pés, o QNH 1015. 1015, via chegada, destino até 2000 pés, Serra, Tiro Delta. Serra, Tiro Delta, informa que estão recebendo Clarice 4. Tem aqui o Serra, Tiro Delta. 78, tá estimando por seguro ao 1441 no Zulu, confirma os atrasos. Controle o Serra, Tiro Delta. Vem para o controle. Papa, papa, Serra, Tiro Delta. A intenção é dependendo das condições de tráfego no momento para a nossa chegada. Pouso tiro aproximado para 1-7, imagina um pouco para 1-7. Serra Kilo Delta, agora Clarissa 3, foi entendido apenas, deseja aproximação para, direto para a final da 1-7? Vai prosseguir na chegada, via mais próximo, faz a modificação de regra, e se possível, não houver muito tráfego na nossa frente, prossegue para a 1-7. Caso contrário, permanece para a cabeceira 1-0, Serra Kilo Delta. Sente o Serra Kilo Delta, reporte. Quando desejar prosseguir para a 1-7, a princípio será possível prosseguir para a 1-7 direto, Serra Kilo Delta. Afirmativo, muito grato, Serra Kilo Delta. Táxi não liberal, chama ingresso 1-7. Ah, remeteu, tá 3896. Confirma o motivo? Wind shear, previsão de encher aqui no equipamento. Afirmativo, agora transferência com controle. 3896. Vamos, Juliette Serra, prossiga. 0-7 da mais. 1935. 1935, agora mandando próximo, 3296. 70, acione identificação. Dessa via, chegada bom para 4000 pés, o QNH no 015. Via, chegada bom para 4000 pés, 1-0-1-5, 1-2-7-0.

175 para o 150. Bono 738, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 060, QNH 10 no seu corpo. O QNH M15 para a chegada a Mari, desce via, o voo 738. Curva à esquerda para o Uno 30, para interceptar sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130, reporte estabilizado no localizador, está 3896. Autorizado, reporte táxi 260. Reporte táxi 260. Saiu Juliette Sierra Lima, tem 17. Na localizadora, está 3896. Tan 3896, chame Torre Salvador, em 18 decimal meia. É, 18612, Tan 3896. Passear Kilo Delta, chame Torre Salvador em 18 decimal meia. Torre Salvador 18-6, sente, boa. Boa. 135, prossegue controle, Índia na Veneralta. Controle, o Torre Salvador está 3296, baixou e travou, no estabilizado. Autorizado pouso, pista 10, 3896, 1-0 graus com 1-0-9. Autorizado pouso no zero, está 3296. Torre Salvador, boa, papapá, terra aqui no Delta. Terra aqui no Delta, continua a aproximação no 7, aguarda instruções, reporte na rotatória. Prossegue na aproximação, aguardando instruções e apertando a rotatória. Terra aqui no Delta. Tango Gira Serra, aguarde só um instante, tem o tráfego da TAM, o Airbus, passando externo. Logo após o TAM, será autorizado a decolar. 38, reduza para 2209. 229, 2209, 38 a gol. 0.50. Edicono 738 autorizado, descida para o nível 050. 050, 738 a gol. Quase 4207, desça via para 4000 pés, QNH 10, 15. Descendo via 4000, com 1015, azul 40, 4207. A270, vetoração final ILS X-Way pista 10, curva esquerda para a 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador. Gol 1270. Tango Juliette Serra, após o Airbus em livre decolagem, 110 graus, forma 2. Na rotatória, o Serra Quilo Delta. Aguardando pista livre, o Serra Quilo Delta. Tráfego iniciando corrida na 17. Positivo, guarda a pista livre. Eu vi 134. 134, Índia Alfa 18.6.0, ajuste 1015. Índia Alfa 18.6.0, ponto. Dia Bravo, chame Torre Salvador 198 decimal 6. 18.6, grato, Tango Dia Bravo. Bom trabalho. Bom pouso. 93.96. Torre Salvador, Papa Romeu, Tango Dia Bravo. Tango Dia Bravo. Ingressa final no 7, é o número 2. Aguarde instruções de pouso. Ingressando na final da 7, como 02 para pouso. Tango Dia Bravo. Torre Salvador, bom dia, bom 2.0.0. Foro 260, alinha em Mantep Xa 10. Serra Quilo Delta, livre pouso no 7, 110, uma dúzia. Livre pouso para Serra Quilo Delta, 7. .207, reduza para 2.209. Reduzindo 2.20, azul para 2.07. Bom serviço. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Tango Juliette Serra. Boa tarde, Papa Romeu, Tango Juliette Serra, está em contato radar, na saída coral, suba para o nível 080. 080, saída coral, Tango Juliette Serra. Turno 260, tem livre decolagem, 110 graus, 10 mais. Confirma? Vai pra base, autoriza fazer deck track. Se aguarda só um instante, tem um tráfego pra pouso, libere inicialmente à esquerda e aguarde deck track. Vai entrar, vai entrar aqui à esquerda, então aguarde. Tango Dia Bravo, já visual com no 7. Tango Dia Bravo, o tráfego já tá livrando, 120 graus com 8 nós, autorizado pouso no 7. Autorizado, Tango Dia Bravo. 1-2-7-3-2. Está autorizado o procedimento para o voo 1270? 1270, aguarde. Última proa para interceptar o localizador. Guardando, 1270. Trânsito Salvador, bom dia, voo 1260. Bom dia, Guno 260, contato radar, suba para nível 370 na saída PUCA. 370, saída PUCA, Guno 260. Guno 270, esquerda para o 130, para interceptar final, ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda no 30, pode estar estabilizado no localizador, 1, 2, 7, 4. Com a 207 esquerda pro 180, limite localizador. Esquerda 180, limite lock, o azul 4207. O Gol no 738 corre à direita pro 075 para interceptar o localizador. 075 pro lock, o 738 Gol. Azul 4207, desça para 2000 pés. 2000 descendo, 4207. Localizador, Gono 270. Gono 270, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. Decimal 6, obrigado. Não compreendi. Um abraço, no céu. Paciente livre, frequência livre estacional. Um abraço, obrigado. Aquilo Delta, reporte pista livre no backtrack. O 30 para interceptar final, X-ray da 10, azul 4207. Autorizado o procedimento? Autorizado, azul 4207. Ciente. Ono 738, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte estabilizado, 7-3-1. Gente, Índia November Alpha na frequência no setor, autorizado frequência ali para coordenação. Abra a frequência ali para a coordenação, Índia November Alpha. Autorizado pouso, pista 10, 120 com 10. Autorizado pouso, 1-0, 1-2, 7-0. Azul 4207, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, Torre Salvador, Azul 4207. 738, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, 738. Nove oito, acione identificação, autorizado por EDITAP, desça para o nível 050, após via para 2000 pés, o QNH 10-15. Salvador para passar em Serra. Serra, prossiga. Gente, aguarde para a ordenação, Quebec Serra. Bom dia, Azul 4060, ação de identificação, autorizado para o EDITAP, desça para o nível 050. Para o EDITAP, Serra pronta cópia? Autorizado Sirius 0 1010, decola 17, direita, Xé, controle 1935, transponder 0123. Positivo, Gono 260, chame o centro, Recife em 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685, alterno 2545, Gono 260, obrigado. 270, livrar nossa escuta. Gono 270, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette no 4, Gono 270. Aguardado. E para ingresso 17, livre acionamento táxi. Solo 24129 aqui. Librando 219, Azul 4207. Azul 732 com 110, livre pouso. 110 com 10, livre pouso na cabeceira 10 para o voo 738. Solo Gono 738, livrou na sua escuta.